Alfa, libera a direita, chame Sol 1211. Liberando direita. Estabilizado. Bristol, ILS X-Ray, com a pista vista, o azul. Azul 4062, torre 118, decimal 9. 189, obrigado, senhorita. 1895. 1895, é isso aí, obrigado. Bom dia, azul 4062, passando externo, está embaixo da casa. 4062, bom dia. Livre pouso no zero, vento 160 graus com 89, 4062. Livre pouso, o azul 4062. Thiago está por aí hoje? Não, hoje não. Dois, seu solo ao 50, libera a direita, Itax via Alfa, reporte X-Ray Juliette para ingressar no Pátio 1 no 4062. é o 014062. Baixo do localizador. Romeu 52, decolado aos 59, acione o código 5060. 060, acionado. Presuno 52, na escuta. Afirmativo, acionou 5060. Pra nós tá chegando 5062. Controle 1208, 3152. E agora, senhor, como tá recebendo? Agora sim, 3152, controle 1208. 1208, o 198, confirma. 119 decimal 8, o controle. 198, obrigado, senhor, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3052, Pouca Caju, passa 3600. localizador para a pista vista azul 4220. Azul 4220, chave torre 198 de sinal 95. 1895, boa noite. Pronto. 2 Salvador, boa noite, azul 4220. 4220, continue a aproximação, reposto transchecado, Ventuno 50 graus 059. Bota na trancha, cara. Azul 4220. Aí em cima, senhor. Deixa eu travar, azul 4220. Repouso, visto no 0, retorno 40005, mais o azul 4220. Repouso, visto no 0, azul 4220. também 852545, tá? 3152, obrigado, boa noite. 5555, Minas, chegada Mari, desta via 2000 pés, 090114. estabilizado 35556. Torre 18.95. Boa noite, o 35556. 5556, boa noite. Cheque o trem, vento 150.079. Sente o reporte operacional externo com cheque de trem, trip. 3.0014. Autorizado. Havia 2.010, a gente não deve tocar, foi. Havia. Livre pouso, pistão no zero, vento 5556, posição. O vento 1.50 graus, 0.7 5556. 5556, livre pouso, pistão no zero. Solo 26, Sibéria direita, Solo 1219. Corrigindo 1219. 1219, corrigindo. 5556. Confirme 2119. Afirmativo, 1219. Obrigado. Capitão 3520 está autorizado a sinal do procedimento ILS 7210. Agora 2110, eu posso estabilizar. Está autorizado a sinal, posso estabilizar, 3520.